Chegou o final de semana, chavasca. Aí você já sabe onde o destino te espera, mulher. Lá no Vila Cal, na Chácara Erma. E por aí vai, bebê. Se tu não conhece o baile da Hits, eu te apresento, que é mais ou menos assim. Se tu não conhece o baile, eu vou te passar a visão. Tem mulher do popozinho e também do popozão. Se tu não conhece o baile, vou te passar a visão. Tem mulher do popozinho e também do popozão. Então chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão. Pra ver a rabeta no chão, pra ver as rabetas no chão. Pra ver as rabetas no chão, pra ver as rabetas no chão. André Civis, o mural de Ibicoara. Então chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão. Pra ver o rabito no chão. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai. Só salinho, chavaz. Quando você escutar esse solinho no gol de treme terra. Gol do fera. Era gol do fera, chavasca. Se tu não conhece o baile, vou te passar a visão. Tem mulher do popozinho e também do popozão. Tem mulher do popozinho e também do popozão. Então chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão. Pra ver a rabeta no chão. Eu daqui já tô vendo todas as rabetas no chão, bebê. Não para não, vai, não para não, vai, vai. Isso é o Hits.